Harry deu as costas para os rostos incrédulos e tensos dos amigos. Sabia que era verdade. Tudo fazia sentido. Voldemort não estava procurando uma nova varinha. Estava procurando uma velha varinha. De fato, muito velha. Harry se encaminhou para a entrada da barraca, esquecido de Rony e Hermione, e contemplou a noite refletindo. Voldemort fora criado em um orfanato trouxa. Ninguém teria lhe falado sobre os contos de Beedle ou Bardo quando era criança, da mesma forma que Harry nunca ouvira falar deles antes. Poucos bruxos acreditavam nas Relíquias da Morte. Seria provável que Voldemort soubesse de sua existência? Harry perscrutou a escuridão. Se Voldemort tivesse sabido das Relíquias da Morte, certamente as teria procurado e feito qualquer coisa para possuí-las. Três objetos que tornavam o seu dono Senhor da Morte. Se tivesse ouvido falar das Relíquias, talvez nem tivesse precisado das Horcruxes para começar. Será que o simples fato de ter pego uma Relíquia para transformá-la em uma Horcrux não demonstrava que ele não conhecia esse grande segredo do mundo bruxo? Isto significava que Voldemort estava procurando a varinha das varinhas, sem compreender o seu total poder, sem saber que era uma das três, pois a varinha era uma relíquia que não poderia ser escondida, cuja existência era a que se conhecia melhor. O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas na história da magia. Harry fitou o céu nublado, curvas de prata e cinza enfumaçando, deslizando pela face branca da lua. Sentiu-se delirante de assombro com as suas descobertas. Tornou a entrar na barraca. Foi um choque ver Rony e Hermione parados exatamente onde os deixara. Hermione ainda segurando a carta de Lillian. Rony a seu lado, ligeiramente ansioso. Será que não percebiam o quanto tinham avançado nos últimos minutos? É isso aí, anunciou Harry, tentando atraí-los para o fulgor de sua espantosa certeza. Isso explica tudo. As Relíquias da Morte são reais. E tenho uma. Talvez duas. Ele mostrou o pomo de ouro. E você sabe quem está procurando a terceira. Mas ele não sabe. Acha que é apenas uma varinha poderosa. Harry, disse Hermione aproximando-se dele e devolvendo a carta de Lillian. Lamento, mas acho que você entendeu errado. Acho que entendeu tudo errado. Mas você não está vendo? Tudo se encaixa. Não, não se encaixa. Não se encaixa, Harry. Você está se deixando levar por seu entusiasmo. Por favor, disse Hermione quando ele começou a falar. Por favor, me responda apenas uma coisa. Se as Relíquias da Morte realmente existissem e Dumbledore soubesse disso, soubesse que a pessoa que possuísse as três seria o Senhor da Morte, Harry, por que não lhe teria dito isso? Por quê? Ele tinha a resposta. Foi você quem disse, Hermione. Tenho que encontrar as Relíquias sozinho. É uma busca. Mas eu só disse isso para convencer você a procurar os Lovegood, exclamou Hermione, exasperada. Não acreditava realmente em Relíquias. Harry não lhe deu atenção. Dumbledore normalmente me deixava descobrir as coisas sozinho. Ele me deixava experimentar a minha força, correr riscos. Isso me parece o tipo de coisa que ele faria. Harry, isso não é um jogo, não é um treino. É para valer e Dumbledore lhe deixou instruções claras. Encontre e destrua as Horcruxes. O símbolo não significa nada. Esqueça as Relíquias da Morte. Não podemos nos desviar. Harry mal a escutava, virava e revirava o pomo de ouro nas mãos em uma semi-expectativa de que o objeto se abrisse, revelasse a pedra da ressurreição, provasse a Hermione que ele tinha razão e que as Relíquias da Morte eram reais. Ela apelou para Rony. Você não acredita nisso, acredita? Harry ergueu a cabeça. Rony hesitou. Não sei. Quero dizer, tem umas coisinhas que se encaixam, respondeu ele sem graça. Mas quando examinamos o conjunto... Ele inspirou profundamente. Acho que temos que nos livrar das Horcruxes, Harry. Foi o que Dumbledore nos disse para fazer. Talvez a gente deva esquecer essa história de relíquias. Obrigada, Rony, disse Hermione. Farei a primeira vigia. E ela passou por Harry, a passo firme, e se sentou à entrada da barraca, transformando esse ato em um veemente ponto final. Harry, no entanto, mal dormiu aquela noite. A ideia das Relíquias da Morte tinha se apoderado dele e não o deixou descansar porque sonhos agitados espiralavam por sua mente. A varinha, a pedra e a capa. Se ao menos pudesse possuir as três... Abro no fecho. Mas o que era esse fecho? Por que não poderia ter a pedra agora? Se ao menos tivesse a pedra, poderia fazer essas perguntas a Dumbledore pessoalmente. E, no escuro, Harry murmurou palavras para o pomo, tentando tudo, até ofidioglossia, mas a bolinha de ouro não se abriu. E a varinha das varinhas, onde ela se escondia? Onde Voldemort estaria procurando a varinha agora? Harry desejou que sua cicatriz ardesse e lhe mostrasse os pensamentos de Voldemort, porque pela primeira vez na vida os dois estavam unidos no mesmo desejo. Hermione, é claro, não gostaria dessa ideia. Mas, por outro lado, ela não acreditava. Xenofilho, de certa forma, tivera razão. Limitada, a mente estreita, fechada. A verdade é que ela estava apavorada com a ideia das Relíquias da Morte, principalmente com a Pedra da Ressurreição. e Harry tornou a comprimir a boca contra o pomo, beijando-o, quase engolindo-o, mas o frio metal não cedeu. Já estava quase amanhecendo quando se lembrou de Luna, sozinha em uma cela em Azkaban, cercada por dementadores, e, de repente, sentiu-se envergonhado. Esquecera-se da amiga em sua febril contemplação das relíquias, se ao menos pudessem salvá-la. Mas dementadores tão numerosos seriam virtualmente inatacáveis. Agora que pensava nisso, ainda não experimentara conjurar um patrono com a varinha de ameixeira brava. Precisava fazê-lo pela manhã. Se ao menos houvesse um jeito de obter uma varinha melhor, e o desejo pela varinha das varinhas, a varinha da morte, imbatível e invencível, devorou-o mais uma vez. Eles levantaram o acampamento na manhã seguinte e continuaram viagem em meio a um monótono aguaceiro. A chuva os acompanhou até o litoral, onde acamparam aquela noite e continuaram a semana inteira, atravessando paisagens encharcadas, que Harry achou desoladas e deprimentes. Seu único pensamento eram as relíquias da morte. Era como se tivessem acendido uma chama dentro dele que nada, nem a categórica descrença de Hermione, nem as persistentes dúvidas de Rony, conseguiria extinguir. Contudo, quanto maior a intensidade do desejo pelas relíquias, menos alegre ele se tornava. Harry culpava Rony e Hermione. Sua decidida indiferença era tão ruim quanto a chuva incessante para aguar o seu ânimo. Nenhum deles, no entanto, conseguia corroer sua certeza, que continuava absoluta. A crença do garoto nas relíquias e o seu desejo de possuí-las o consumiam de tal modo que ele se sentia isolado dos amigos e sua obsessão pelas horcruxes. Obsessão, exclamou Hermione em um tom baixo e furioso quando Harry se descuidou e usou essa palavra certa noite. Depois que amigo censurara pela falta de interesse em localizar outras horcruxes. Não somos nós que temos uma obsessão, Harry. Somos nós que estamos tentando fazer o que Dumbledore queria que fizéssemos. O garoto, porém, ficou insensível à crítica velada. Dumbledore deixara o símbolo das relíquias para Hermione decifrar e, em sua persistente convicção, deixara a pedra da ressurreição escondida no pomo de ouro. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver, senhor da morte. Por que Rony e Hermione não entendiam? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, citou Harry calmamente. Pensei que fosse você sabe quem que devíamos estar combatendo, retorquiu Hermione, e Harry desistiu de convencê-la. Mesmo o mistério da corça prateada que os outros dois insistiam em discutir parecia menos importante a Harry agora. Uma atração secundária vagamente interessante. A única outra coisa que lhe importava era que sua cicatriz recomeçara a formigar, embora ele fizesse o possível para esconder o fato dos amigos. Procurava a solidão sempre que aquilo acontecia, mas ficava desapontado com o que via. A qualidade das visões que Voldemort partilhava com ele tinha se alterado. Elas haviam se tornado borradas, oscilantes, como se entrassem e saíssem de foco. Harry conseguia apenas divisar as formas indistintas de um objeto que parecia um crânio e algo como uma montanha, mais sombra do que substância. Acostumado a imagens nítidas como a realidade, ficou desapontado com a mudança. Preocupava-se que a ligação entre ele e Voldemort tivesse se danificado, uma ligação que ambos temiam e ele valorizava, a despeito do que dissera Hermione. Por alguma razão, Harry vinculava essas imagens vagas e pouco satisfatórias à destruição de sua varinha, como se fosse culpa da varinha de ameixeira brava ele não poder mais penetrar a mente de Voldemort tão bem quanto antes. À medida que as semanas passavam imperceptíveis, Harry não pôde deixar de notar, mesmo através de sua abstração, que Rony parecia estar assumindo as responsabilidades. Talvez porque estivesse resolvido a compensar o fato de tê-los abandonado, talvez porque a apatia de Harry galvanizasse suas qualidades latentes de liderança, Rony era quem estava encorajando e exortando os amigos à ação. Faltam 3 horcruxes, não cansava de repetir. Precisamos de um plano de ação. Vamos. Onde ainda não procuramos? Vamos repassar. O orfanato, o Beco Diagonal, Hogwarts, a Casa dos Riddle, Borgin e Burks, Albânia, todo lugar onde sabiam que Tom Riddle morava ou trabalhara, estivera de visita ou matara alguém, Rony e Hermione escarafunchavam, e Harry participava apenas para Hermione não aborrecê-lo. Teria se contentado em se sentar sozinho em silêncio, tentando ler os pensamentos de Voldemort, procurando descobrir mais alguma coisa sobre a varinha das varinhas. Mas Rony simplesmente insistia em se deslocar para lugares cada vez mais improváveis, e Harry percebia que era para mantê-los em movimento. Nunca se sabe, era o constante refrão de Rony. Upper Flagey é uma aldeia bruxa. Ele pode ter querido morar lá. Vamos dar uma olhada. Essas frequentes surtidas em território bruxo os levavam ocasionalmente a avistar sequestradores. Dizem que alguns são tão maus quanto comensais da morte, comentou Rony. Os que me pegaram eram meio patéticos, mas Gui acha que alguns são realmente perigosos, disseram no Observatório Potter. No quê? Perguntou Harry. Observatório Potter. Não disse a vocês que esse era o nome? Do programa que estou sempre tentando sintonizar na rádio. O único que diz a verdade sobre o que está acontecendo. Quase todos os programas estão seguindo a diretriz de você sabe quem. Todos exceto o Observatório Potter. Eu realmente queria que vocês ouvissem, mas é difícil sintonizar. Rony passou a noite usando a varinha para batucar vários ritmos na caixa do rádio, fazendo os botões girar. Ocasionalmente, pegava trechos de conselhos para tratar varíola de dragão, e uma vez alguns compassos de Um Caldeirão de Amor Quente e Forte. Enquanto batucava, Rony tentava acertar a senha, murmurando sequências aleatórias de palavras. Normalmente, a senha é uma referência a alguma coisa da ordem. Gui tinha realmente o dom de adivinhá-las. Vou acabar encontrando. Somente em março, a sorte finalmente favoreceu Rony. Harry estava sentado à entrada da barraca, de vigia, olhando distraidamente para uma moita de muscares que tinha rompido o solo gelado quando Rony gritou animadamente no interior da barraca. — Achei! Achei! A senha era alvo! Entra aqui, Harry! Entra! A senha era alvo! Despertado pela primeira vez em dias de sua contemplação das relíquias da morte, Harry entrou rápido na barraca e encontrou Rony e Hermione ajoelhados no chão ao lado do pequeno rádio. Hermione, que dava brilho na espada de Gryffindor, só para se ocupar, estava sentada, boca aberta, olhando para um minúsculo objeto que irradiava uma voz muito conhecida. Pedimos desculpas por nossa temporária ausência do éter, por força de várias visitas dos encantadores comensais da morte em nossa área. Nossa, é o Lino Jordan, exclamou Hermione. Eu sei, confirmou Rony com um grande sorriso. Legal, não? Agora encontramos um novo local seguro, ia dizendo Lino, e tenho o prazer de informar que dois dos nossos colaboradores regulares estão hoje aqui conosco. Noite, rapazes. Oi. Noite, River. River é o Lino, explicou Rony. Todos têm codinomes, mas em geral dá para sacar. Psiu, fez Hermione. Mas antes de ouvir as novidades de Royal e Romulus, continuou Lino, vamos tirar um minuto para noticiar as mortes que a rede de rádio bruxa e o profeta diário não acham importante mencionar. É com grande pesar que informamos aos nossos ouvintes os assassinatos de Ted Tonks e Dirk Creswell. Harry sentiu uma náusea despencar em suas entranhas. Ele, Rony e Hermione se entreolharam horrorizados.